Puxa vida, gente luta todo dia, carregando no peito a tal honestidade. Enquanto o mundo tenta nos ferir, a gente segue firme, sem deixar de sorrir. É tanta pedra no caminho, mas sigo de cabeça erguida, porque ser honesto não é fraqueza, é força pra encarar a vida. Puxa vida, com a gente sofre tanto, pra ser honesto nesse mundo de pranto, mas no final há coração que agradece, quem planta a verdade um dia floresce. Vejo gente se perder na ilusão, vendendo alma por migalhas sem razão. Mas prefiro andar com passo lento do que viver correndo atrás de vento. É tanta pressão todo dia, mas sigo na fé e na coragem. Quem anda limpo não se esconde, carrega a luz em sua bagagem. Oh, puxa vida, com a gente sofre tanto, pra ser honesto nesse mundo de tanto, mas no final é o coração que agradece, quem planta a verdade um dia floresce. E se a vida quiser me derrubar, eu me levanto sem me corromper, porque caráter é o meu tesouro, isso ninguém vai me roubar. Puxa vida, com a gente sofre tanto, pra ser honesto nesse mundo de pranto, mas sigo firme com a alma tranquila, porque a verdade sempre brilha.